nós temos, como nós somos aposentada, a nossa vida assim, particular não sai da renda da fazenda. Então, a renda da fazenda, quando sobra um dinheiro, a gente divide, mas nós estamos agora investindo tudo em melhoria do campo, das instalações, dessas coisas para ter mais conforto no trabalho. Até porque nós já temos bastante idade, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha que falar, não sei, alguma outra coisa. O campo é todo nativo, não, nós nunca aramos o campo. Para dizer que não, um lugarzinho ali para fazer plantar batata, mogão, melancia, milho. Então é um pedacinho bem pequenininho, mas não chega a meio hectare que a gente fez isso. E quantas ovelhas tem? Nós estamos agora com. Já chegamos a ter 400 ovelhas, quando era o meu irmão. Mas ele já estava doente, largou, deixou. Agora nós estamos com 250, o rebanho total de cordeiros, cordeiras que a gente vai quer aumentar o rebanho produtivo. Então a gente está com esse número. Mas o objetivo é chegar de novo a 400 animais. São só ovelhas ou também tem vacas? Nós temos vacas e nós não trabalhamos com todo o processo engorde, cria, recria. Não temos. A gente está terminando com esse processo, porque hoje a gente tem que se fixar num só aspecto. Nosso objetivo é chegar o ano que vem somente com engorde e venda. Não é voltar para o campo. Nós viemos, porque nós só íamos em férias. Mas é uma coisa que depois que tu tá naquele campo, é um sentimento muito estranho, que é um sentimento de já pertencer àquilo lá. Não sei se eu consigo me expressar, mas é assim, aquilo faz parte de mim, sempre foi. Minhas origens estão aqui. Eu não consigo verbalizar este sentimento que a gente tem, um sentimento de pertencer àquilo mesmo, de fazer parte daquela terra. Não sou espírita, não acredito em reencarnação, não acredito em que fique energia depois que a gente vá, mas se eu fosse espírita, eu diria que eu já vivi lá, pelo que eu sei, mas não acredito.